Então vamos lá. Nosso tema para a noite é espírito e matéria. É um tópico importante que a gente tem do Livro dos Espíritos. E antes de a gente um pouco falar desse espírito e matéria, é interessante a gente lembrar algumas coisas sobre a origem desse conhecimento, né? É, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado isso. Nós devemos muito a duas jovens, da faixa etária assim de vocês, né? da família Baldan, foram uma das principais médiuns que receberam comunicações que estão contidas hoje no Livro dos Espíritos. Eram jovens de 15, 16 anos e elas colaboraram muito no trabalho inicial que Kardec teve de perguntar para os espíritos sobre as questões que ele aborda no Livro dos Espíritos. Mais tarde, ele vai retomar com uma outra pessoa essa série de comunicações e ele também recebe muitas instruções que vêm de outros meios. E é isso que levou ele mais tarde a compilar nesse conjunto que a gente tem hoje, que são as obras dele, principalmente com o Livro dos Espíritos. E é interessante que ele abordou, ele trabalhou um método bem assim lógico, bem objetivo, para obter resultados dessa pesquisa que ele fez com o fenômeno que ele se deparou no século XIX. Vocês já ouviram falar de mesas girantes, daquela movimentação intensa que houve no século XIX na França, em várias capitais, muitos fenômenos aconteceram, e ele era uma pessoa que seguia uma forma de abordar o conhecimento muito aberta. Ele era uma pessoa que tinha uma visão assim do mundo muito tranquila, sem preconceitos. Quando a gente faz a leitura da obra de Kardec, a gente percebe isso. Ele é uma pessoa que trata os temas sem preconceitos, nem científicos, nem religiosos, e ele quer saber o quanto aquele conhecimento ali poderia ser aprofundado. E é aí que ele começa a questionar os espíritos, depois que ele percebe que quem produziu os fenômenos eram, na verdade, inteligências. E ele vai aprofundando, ele vai buscando esse conhecimento, vai tentando criar uma base de informação a partir daquilo que ele ia observando e ia constatando. E esse tema, espírito e matéria, foi uma das coisas que ele abordou naquele tempo, que ele formulou perguntas, endereçou para os espíritos, e é daí que vem as nossas considerações, né? Então eu digo para vocês assim, no futuro, vocês vão ter uma experiência diferente, vocês vão ter uma vivência diferente, e será necessário uma leitura e uma meditação profunda nessas questões. Hoje o que a gente vai fazer é uma abordagem mais geral, mais explicativa sobre o que ele abordou com os espíritos aqui. Não é tanto um estudo aprofundado, mesmo porque a gente precisa fazer muitas releituras ao longo da vida para poder entender o alcance. É interessante que quando eu iniciei numa mocidade espírita, nós tínhamos lá um grupo de estudo muito parecido com esse aqui, só que nós tínhamos, nós separávamos por grupos. Então tinha uma pré-mocidade, aí vinha a mocidade, e era assim muito interessante porque todo mundo enriquecia muito com seus comentários, as suas vivências, e mocidade ela é fundamentalmente para isso, para a gente compartilhar conhecimentos. Então por isso que seria interessante que hoje, se vocês tiverem ideias, perguntas, exemplos, retomar alguma coisa que ouviu de outros, seria interessante colocar mesmo. A qualquer momento você pode interromper, perguntar e falar, e a gente pode estar aí ampliando o nosso conhecimento comum. Porque olha, uma coisa que a gente no Espiritismo tem que aprender a ter é aquela ideia de que nós não sabemos muito. A verdade, o que nós sabemos é muito pouco ainda diante desse universo espantosamente grande que nós temos. Então, é impressionante a capacidade que a gente tem ao longo da vida de se apropriar do conhecimento e ir entendendo cada vez mais. Então é por isso que hoje nós vamos fazer essa abordagem. Certamente no futuro, vocês ao ouvir o tema vão percebê-lo de maneira diferente também. Então o Livro dos Espíritos, ele é o fundamento para compreender o assunto de hoje. Um outro livro, que daí eu acho que vocês vão precisar esperar mais de um tempo para ler, é o Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. que até hoje é um livro que requer muito estudo, muita reflexão e pesquisa para poder entender. Mas também é uma referência interessante e importante para a gente poder entender o nosso tema da noite, que é espírito e matéria. E a gente poderia começar abordando o tema, refletindo assim, o que é matéria, né? Quem quer dar uma definição da matéria, ocupa um lugar no espaço? O que mais que a gente poderia definir como matéria? Quem se habilita aí? Composta por átomos. Também são definições que nós temos, né? Mais alguma aí? É difícil, né? Porque a gente tem mais facilidade de dar exemplos do que definições, né? Porque o exemplo é prático, você toca, você observa. Então a gente pode dizer que o livro é feito de matéria, as paredes, os utensílios, os nossos corpos. Se a gente for puxar para o lado da química e da física, aí a gente entra dentro dessas definições, né? Envolvendo o espaço, envolvendo os elementos químicos. Hoje, quando a gente vai abordar o tema matéria aqui, a gente vai chegar num nível mais profundo ainda, que tá, seria assim, e o átomo, do que ele é composto, né? Prótons, nêutrons, elétrons, mas e essas partículas atômicas? São compostas por subpartículas, não é assim? E essas subpartículas têm alguma composição? É nessa abordagem que a gente vai chegar. Aqui, quando Kardec ele abordou os espíritos, e quando a gente lê, a gente tem que fazer uma separação da época, né? Porque no tempo dele, o conceito de molécula, conceito de elemento químico, e até os espíritos, quando usaram essas palavras, eles não estavam, por exemplo, em muitas ocasiões, se referindo exatamente aos termos como a gente usa hoje. Tanto é que tem um momento, numa das questões, que o espírito fala de molécula primordial. Ele cita a situação e fala assim para o Kardec: olha, molécula primordial não é exatamente essas moléculas que vocês já conhecem aí na Terra. E eles alertaram isso, que era a dificuldade no tempo deles de falar de coisas que a nossa linguagem era limitada para exprimir. E isso é um fato que a gente vai, ao longo das leituras, percebendo que muitas vezes a gente não pode ir direto assim naquele conceito puro e simples como a gente aprende, por exemplo, na escola. Porque existem algumas situações que às vezes eles não conseguem a palavra precisa para as ideias deles. Vocês já viveram esse momento assim? Às vezes você quer falar uma coisa para alguém, você quer dizer o que você está sentindo, o que você está pensando, mas escapam palavras, você não sabe que palavra usar. Os espíritos lidaram com isso o tempo todo, porque eles vinham de uma realidade, vivem numa realidade que também é a nossa. Só que a gente sabe, quando a gente se reveste do corpo físico para viver a experiência aqui na Terra, as coisas ficam meio difíceis de entender. Por quê? Por uma necessidade, nós temos a nossa capacidade diminuída, a nossa percepção ela é reduzida e a gente fica condicionado ao meio que a gente vive aqui, o meio material. Então eles tinham essa limitação para explicar muitas coisas. Mas Kardec ele conseguiu aprofundar a investigação, porque ele tinha uma característica meio teimosa assim. E tem passagens do Livro dos Espíritos que é interessante, que eles dizem assim: nós já dissemos para você isso, nós já falamos disso. E aí parece assim para um leitor desavisado que Kardec estava sendo desatento com a própria pesquisa que ele fazia, mas não era. É porque ele queria chegar numa definição precisa, num conceito exato. Por isso que ele retomava as pesquisas. Algumas dessas comunicações, elas são interessantes, porque como ele reuniu coisas que vinham de diferentes lugares, então eles falavam, já te dissemos isso. Está se referindo ao quê? A uma comunicação que foi obtida por outro médium. Então é interessante porque você vê, não foi uma coisa da cabeça de uma pessoa, não foi da cabeça de um espírito. É interessante que eles sempre respondem no plural. Então essas ideias que eles vão apresentar para a gente sobre matéria, sobre as coisas que existem no mundo material, não é uma concepção de uma pessoa. É uma ideia que está vigente num conjunto, num grupo que pensa, que discute, que investiga. Porque também eles, em alguns momentos, eles deixam entrever que, até para os espíritos mais elevados, que estão mais próximos aqui em condições de se comunicar com a gente, eles têm limites para abordar. Quer ver um desses limites interessantes? É quando Kardec pergunta algo assim, Deus criou a matéria desde sempre, porque a gente tem o conceito de que Deus é eterno, né? Não tem nem começo nem fim. E aí Kardec faz uma pergunta que é muito complicada, né? Deus criou desde todo sempre? E os espíritos responderam, não sabemos. Porque há coisas que eles mesmos admitiram, que da criação divina, ainda não é permitido para a maioria dos espíritos ligados a um planeta como o nosso saber. Então eles deixaram claro que tem um limite o conhecimento, mesmo vindo da espiritualidade. E aí eles fazem uma consideração muito interessante, que é assim, mas uma coisa você pode pensar, Deus, tendo o poder que ele tem, a capacidade que ele tem, ele ficaria inativo e só passaria a criar a partir de um momento? Ou essa capacidade criativa permanente de Deus talvez estivesse desde sempre existindo? Só que isso é uma questão muito profunda. É uma questão que é difícil a gente abordá-la e refletir sobre essa questão, sobre a eternidade das coisas. Então existiriam coisas eternas como Deus? Então é algo ainda que escapa um pouco da nossa possibilidade de aprofundamento e reflexão aqui na Terra. Mas tenho certeza de uma coisa. Nós um dia nos acercaremos de um conhecimento muito superior ao que nós temos hoje. Nós teremos uma síntese muito maior do que a gente tem hoje. Mas para chegar lá, a gente precisa refletir nessas questões que vamos dizer que são as mais básicas, que são essas que eles abordam aqui. Então, o que a gente poderia dizer, né, dessa questão do espírito e da matéria, nós poderíamos dizer que tudo que existe no universo seria formado, né, excetuando-se Deus, que é o Criador, seria formado por espírito e matéria. São os dois elementos constituintes gerais do universo. Só que essa matéria que eles estavam se referindo, até mais tarde eles complementam na leitura e falam, né? Essa matéria que eles estão se referindo não é exatamente apenas essa matéria que a gente tem aqui, física, concreta, que a gente toca, que a gente sente aqui. É essa matéria sutil, é uma matéria que não tem as propriedades dessa matéria que nós temos aqui, e que é aquela que está criando todas as coisas do mundo espiritual. Essa matéria que eles chamam então de fluido cósmico universal é a origem de todas essas coisas que nós conhecemos como materiais. E além delas, existe algo mais que eles também chamam de matéria, mas que para nós ela é imponderável. Alguém aqui assistiu o filme Nosso Lar? Porque acho que leu o livro, talvez na faixa etária, a maioria acho que não leu, mas os demais leram o livro, assistiram o filme. Conversei com pessoas que não conheciam nada de espiritismo e assistiram o filme, e elas comentavam coisas assim, como é possível existir uma cidade no mundo espiritual com casas? Como é possível ter meios de transporte, utensílios, roupa para espírito? As pessoas achavam difícil entender essas questões. E aí vem, naturalmente, essa explicação. Na verdade, os espíritos estão lá lidando com um mundo que para eles também é material. Por isso que numa das questões aqui eles falam, para vocês, o espírito, aqui o encarnado, parece uma coisa vaga, mas para nós não. Ele é algo delimitado, ele é algo que é muito real. Por isso que a gente, quando desencarna, e a maioria das pessoas passa por essa sensação, é assim, você chega no mundo espiritual, você se depara com a impressão de que você não morreu. Porque tudo parece ainda muito familiar. As pessoas que têm espíritos têm dificuldade imensa de reconhecerem que estão no mundo espiritual. Por quê? Porque lá tem as coisas reproduzidas como nós temos aqui, porque lá tem casas, tem utensílios, E eles têm a sensação de que é algo material mesmo. Por quê? Porque para essa condição de vida, esse fluido que está no mundo espiritual, que é essa matéria primordial, que dá começo à matéria, é o que dá formação às coisas que encontram lá. Então eles vão lidar com um mundo que para eles são espirituais. E nós, quando desencarnarmos, nós vamos constatar isso. Você só vai achar estranho mesmo, vai perceber que você morreu, quando você chegar perto de um conhecido, vai tentar abraçá-lo, vai parar na frente dele, vai conversar com ele, e ele não vai te ouvir. Aí vai dar um gelo no corpo geral, e você vai começar a pensar, será que eu morri? Porque é uma ausência que ele vai ter da realidade material dele, muito grande. Mas ele continua percebendo uma dimensão de vida que é muito parecida com a que a gente tinha aqui. E o que, que dá origem a essas coisas lá no mundo espiritual? O que, que dá origem a essas coisas que aparentemente são materiais e que estão do lado de lá? É exatamente essa matéria primordial, esse fluido cósmico universal. Ele foi chamado assim porque, na época, o que existia de conceito, principalmente nas ciências materialistas, é de que existia um fluido realmente preenchendo todo o espaço. E esse termo fluido, ele acabou sendo utilizado também para se referir a essa matéria que está presente em todos os lugares do universo. Essa matéria, então, que dá origem à matéria que nós conhecemos aqui, é o que chamamos de fluido cósmico universal, e é a mesma fonte da matéria do mundo espiritual. Por isso que lá, para os espíritos, ela vai ter essa impressão de mundo material. E por isso que para nós, quando os espíritos relatam a vida deles do outro lado, não é estranho perceber que eles vivam em casas, que eles vivam em cidades, que eles utilizem transportes. O que pensa? A gente está encarnado aqui, vivendo nesse planeta, por volta aí de uns 100 mil anos, reencarnando na condição humana. Nossa mente está condicionada a essa estrutura de vida que a gente vem criando aqui no planeta há milhares de anos. Você desencarna, você ia para o vácuo, ia achar que ia ser só abstração a realidade espiritual, ia ser muito complicado, as pessoas não se situariam. O que acabou acontecendo? O homem, ele acaba no mundo espiritual, ao mesmo tempo que ele cria a realidade em torno dele, ele modifica ao longo do tempo. E muitos dos avanços que eles vão encontrando nesse mundo espiritual, que eles vão assimilando desses conhecimentos, é o que eles trazem aqui para nós quando reencarnam e trazem essas descobertas, às vezes, que nós achamos, puxa, como a mente humana pôde criar tudo isso? Então, a questão da matéria, né, esse princípio que cria tudo, nós estamos trabalhando com ela em dois planos. No plano material, no plano terreno aqui, nós modificamos uma série de substâncias, né? O homem aprendeu a extrair o petróleo das profundezas da terra e cria o plástico, que é uma substância facilmente moldável. Ele extrai minerais do solo, produz metais e diversos outros materiais. Nós vemos trabalhando com esses materiais aqui do mundo físico há milhares de anos. No mundo espiritual nós também estamos nesse processo de criação, de transformação. E é interessante que nesse livro do André Luiz, o Evolução em Dois Mundos, ele comenta algo sobre o homem primitivo quando ele desencarnava. O homem primitivo da Terra passada, ele não conseguia viver no mundo espiritual muito tranquilamente. Ele tinha uma necessidade muito grande de viver junto à família dele aqui de encarnados. É só com a evolução espiritual da humanidade é que os espíritos aqui terrenos começaram a ter condições de viver no mundo espiritual de uma maneira mais independente da vida terrena. Essa condição é que foi criando lentamente toda essa realidade espiritual que nós temos em torno da Terra, que é a mais próxima, que é a mais imediata aqui da Terra. Então o homem está trabalhando também no mundo espiritual em torno da matéria, modificando a matéria, transformando, e ele vai compartilhando as experiências, o que ele desenvolve aqui e o que ele desenvolve lá. Só que lá é muito mais fácil trabalhar com a matéria do mundo espiritual, porque aqui a gente tem que usar a energia para transformar a matéria, não é? Se eu quiser moldar o plástico, o que eu preciso fazer? Eu preciso aquecer. Lá, eles têm outra forma de moldar a matéria. É pelo pensamento. Pelo pensamento, eles conseguem criar aquela realidade que para eles é material. Então, quando a gente ouve aqueles relatos, como o do filme, que mostra aquelas cenas de uma região muito infeliz, de muito sofrimento, né? Que é aquela região do umbral onde o André Luiz passou. Quando a gente ouve falar daquele ambiente e vê as imagens que tentaram reproduzir ali artisticamente no filme, o que a gente vê? Parece esses ambientes mais assim, infelizes de filmes de terror que a gente tem, não é? É um lugar todo escuro, esfumaçado, tem muitas pessoas em sofrimento e muita dor, não é assim? Agora, de onde vem aquele ambiente que eles estão ali? Aquilo é plasmado pelo pensamento em desequilíbrio daquelas pessoas. O espírito desencarnou. Pela lei da afinidade, a gente sabe que a gente se reúne no mundo espiritual, não é assim? E aí um monte de gente sofrendo, com um poder mental descontrolado. O que ele vai criar ali naquele mundo? Ele vai criar um ambiente desolador, realmente. É um ambiente que expressa o mundo interior do homem. E aqui a gente começa a perceber que tem uma analogia muito grande entre a nossa vida aqui no mundo material e a vida do mundo espiritual. Aqui você vai num lugar onde as pessoas estão abandonadas, jogadas, estão lá submetidas a todo tipo de violência. É um ambiente degradante, não é? As pessoas estão manifestando naquele ambiente ali, acho que vocês já passaram ali perto ali da Ponte Jaguaré ali, uma comunidade que tem ali, já viram como está ali a situação? Ali as pessoas estão externando em torno delas ali a dor e o sofrimento que elas têm dentro delas. Porque o homem, ele só consegue ter ordem, organização, quando ele tem paz interior. Quando ele não tem harmonia interior, ele acaba exteriorizando no seu meio a perturbação. E é o quê? A falta de higiene, o desequilíbrio, é a desorganização, é a sujeira, é a violência nas relações. Então ali está traduzindo o mundo interior dessas pessoas em desarmonia. Essas regiões do umbral onde estão os espíritos sofredores, eles estão manifestando ali aquilo que eles trazem dentro dele. Só que é tudo muito mais rápido a criação. Por quê? A intensidade do pensamento, do sofrimento, causa tudo aquilo que está no entorno deles. E aí a gente vai para um outro lugar do mundo espiritual, onde nós temos ali a colônia, nosso lar. Tudo limpo, organizado, tudo agradável, bonito. O que, que nós temos ali? Nós temos um ambiente que reflete o quê? O equilíbrio das pessoas que estão habitando ali. Então, o que, que acontece? Esse mundo espiritual, essa matéria que está no mundo espiritual, ela é profundamente sensível ao pensamento do espírito. O espírito, ele tem capacidade de moldar, de criar as coisas. Vocês já ouviram falar dos fenômenos de efeitos físicos, de materializações? Já não ouviram falar? De que os espíritos, numa determinada época, puderam mostrar-se com o seu corpo espiritual, e esse corpo espiritual podia sofrer as impressões da matéria. Tinha um fenômeno impressionante que acontecia, que era assim. Às vezes o espírito, ele não conseguia materializar o corpo inteiro de uma pessoa, porque é muito trabalhoso, é uma coisa muito complexa. Mas eles conseguiam materializar, por exemplo, mãos. Como que eles conseguiam criar mãos com essa matéria espiritual mais densa, a ponto dessa mão poder ser colocada dentro de um recipiente com parafina derretida? Sabe a vela? Já levou uma gota de vela quente aqui, da parafina quente na mão? Queima, e ela só não deteriora mais a nossa pele, não queima mais, porque ela esfria rapidamente. Mas se você mergulhar a sua mão num balde quente com parafina, você vai ter queimaduras de terceiro grau na mão. Você não consegue ficar lá. Os espíritos, nesses fenômenos que eles produziam, eles materializavam as mãos que eles têm do corpo espiritual, mergulhavam nessa parafina quente, aquecida, e depois tiravam. No contato com o ar, elas solidificavam e ficavam os moldes perfeitos. E quando observavam por dentro, estava lá todo o contorno da mão da pessoa. Como que eles conseguiam fazer isso, né? Você sabe que nós, quando morremos, conservamos um corpo espiritual e que ele é imperceptível aqui para nós encarnados, né? Exceto para algumas pessoas que às vezes conseguem ver. Alguns médiuns têm essa possibilidade. Mas os espíritos, eles conseguem, com o pensamento, com a vontade, eles conseguem tornar esses fluidos do fluido cósmico universal mais densos e se apropriarem das propriedades dessa matéria que nós temos, como a nossa mão. E é aí que eles conseguiam o quê? Produzir esses fenômenos. E eles produziram muitos outros fenômenos impressionantes. Tinha um médium nos Estados Unidos chamado Jonathan Cons. Ele produziu um fenômeno que era assim espantoso. Eles colocavam instrumentos dentro de uma cabana feita com aquelas toras típicas lá dos Estados Unidos, essas cabanas, e trancavam todas as portas, as janelas, trancavam tudo lá dentro, os instrumentos. E aí, de repente, o médium se concentrava, outros também ajudavam ali na sustentação, os instrumentos lá dentro começavam a tocar, como uma banda mesmo, uma orquestra tocando. E aí fica a pergunta, como que conseguiam produzir isso? Esses fenômenos assim? Como que o espírito conseguia pegar uma flauta, por exemplo, colocaram lá, e assoprar nela e sair o som da flauta? Eles conseguiam por causa desse poder que o pensamento tem sobre essa matéria do mundo espiritual, que dava a ela essas propriedades. E eles conseguiam interagir aqui na matéria do mundo material, por exemplo, segurando um objeto. Um dia, quando vocês começarem a aprofundar os estudos de vocês, vocês começarem a ver como eram esses fenômenos físicos, vocês vão ver quanta coisa interessante e impressionante foi produzida. E aí fica a pergunta para os espíritas de hoje, né? Por que os espíritos não produzem mais esses fenômenos, sendo que eles tinham esse poder de interferência nessa matéria do mundo espiritual, de dar a elas as mesmas propriedades da nossa matéria, poder ser tocada, movida? Como que eles conseguiam? Por que eles não fazem isso hoje, sendo que eles fizeram tanto no passado, né? Porque o poder deles continua sendo o mesmo. Eles ainda materializam coisas aqui. Só que todo aquele empenho que eles tiveram no passado de produzir fenômenos, por exemplo, movimentar uma mesa numa reunião usando essa matéria espiritual, eles perceberam que essa estratégia não estava convencendo mais as pessoas. Poucos sábios deram atenção ao fenômeno físico que foi produzido. E aí a espiritualidade mudou as suas estratégias. Ela busca hoje despertar as pessoas para a realidade espiritual por outros meios. Se a gente for estudar um pouquinho a história do espiritismo, a gente vai reconhecer as comunicações que os familiares deram aos seus familiares aqui, a pessoa desencarna, manda uma psicografia, são as estratégias que eles mantiveram para continuar demonstrando a realidade espiritual. Mas essas materializações eles continuam produzindo. Por exemplo, quando a gente fala da água fluidificada. Quantas vezes a gente não toma água e sente ali claramente um gosto diferente, né? Quantas vezes a gente percebe isso? E aí, você vê, é o mesmo copinho que veio da mesma embalagem, foi colocado da mesma jarra, você toma um copinho com um gosto, no outro tem outro. Então ali é o quê? É essa matéria do mundo espiritual que está ali sendo colocada ali e que vai ser apropriada como medicação. Certo? Então, esse fluido cósmico universal é o que dá origem a essa matéria da realidade espiritual e a matéria aqui do mundo material. E aí faltaria a gente comentar um pouco sobre o espírito, né? Tentar chegar numa definição do que é espírito. Mas antes de eu prosseguir, eu falei que vocês podiam falar, mas ninguém falou, né? Só eu falei. E eu acho que poderíamos perguntar algumas coisas sobre a matéria agora. O que vocês acham? Esse é um problema. A gente fala às vezes muito aí, tira às vezes os outros. O que vocês querem perguntar? Essa questão da alma é assim. Quando Kardec ele começou a investigar os fenômenos, ele chegou nessa discussão, né? Existia diferença entre alma, espírito. Aí ficou no consenso assim: o ser espiritual chamamos de espírito. E quando esse espírito está encarnado, chamamos de alma. Então quando a gente fala o meu espírito, até é estranho falar o meu espírito, porque eu estou falando de mim mesmo, né? Eu espírito, na verdade, a gente deveria dizer. Ou a gente fala minha alma, a gente deveria dizer eu alma, porque eu estou encarnado. Então assim, nós temos essa questão dos outros seres orgânicos, eles também têm algo que seria um princípio espiritual. Seria, vamos dizer assim, um espírito primitivo. Ele ainda está se tornando um espírito. Então os animais, as plantas, os micro-organismos, de todos os reinos aí que se classificam os seres vivos, eles têm uma dimensão espiritual também. E a matéria só é viva, vamos dizer assim, quando ela tem esse elemento, que é o princípio espiritual, ligado a ela. Então, desde uma bactéria lá, um procarioto, um ser primitivo, lembrando da aula aí, né? Um procarioto, um ser primitivo, ele já tem um princípio espiritual. A gente não diz que é espírito, por quê? Porque ele está em processo ainda de elaboração. Ele será espírito um dia. Então, é aí que vem uma preocupação que a gente tem que ter, muito grande, com todos os seres. Porque todos são nossos irmãos e estão em evolução. O ser que hoje a gente, às vezes, de maneira inconsequente, a gente vai lá e esmaga porque acha que é nojento, asqueroso, ele é um ser em evolução. Ele tem um princípio espiritual e um dia ele terá essas potencialidades que nós temos, sentimento e inteligência. Então, dentro da visão espírita, nós temos essa compreensão de que todos os seres vivos têm um princípio espiritual. Mas espírito mesmo é quando a gente atinge a condição humana. Vamos dizer assim, é um estágio a mais que ele alcançou. Essa pergunta, ela permite a gente desdobrar ela e pensar assim, então o espírito, né, ou o princípio espiritual, o elemento espiritual, ele tem que se ligar à matéria, para ele poder ter a vida material aqui. Nessa ligação, ele nem tem elementos desse fluido cósmico universal que estabelecem essas ligações. Então nós podemos pensar que nós não somos só corpo e espírito. Na verdade, nós temos um elemento intermediário que é o, como chama? Perispírito, né? Também podemos chamar de corpo espiritual. Mas, se a gente for buscar e aprofundar esse estudo, a gente vai ver que nós temos outros, vamos dizer, corpos, que seriam elementos intermediários entre esse perispírito e o nosso espírito. Então é algo assim impressionante a gente imaginar a estrutura de um ser vivo. Se a gente estudar só a parte anatômica e fisiológica humana, a gente já fica maravilhado. Agora, se a gente estudar, se pudéssemos estudar essa dimensão extrafísica, fora aqui do nosso plano, nós ficaríamos mais impressionados ainda. Então nós, na verdade, somos seres altamente completos. Se uma célula, um celular, tem um princípio espiritual, quando ela se torna puro e celular, começa a formar um organismo, então quer dizer que vários princípios espirituais se uniram. Mas aí é o seguinte, ó. O André Luiz ele até desenvolve essa temática nesse livro Evolução em Dois Mundos. Quando ele começa a se organizar como ser multicelular, vai ter um que já está mais avançado, que é o que vai ser, vamos dizer assim, o regente do conjunto desses seres unicelulares. Mas ele coloca uma coisa interessante. Elas têm, individualmente, as células continuam tendo ainda os seus princípios muito rudimentares, que estão em evolução também. Ele nos diz que hoje, quem governa o nosso corpo, quem direciona tudo, é o nosso espírito, por intermédio do corpo espiritual. Mas as nossas células, elas também são seres que, na sua dimensão espiritual, elas também estão em evolução também. Só que, naturalmente, elas vão dar continuidade a esse processo em outras condições. Um dia, a nossa estrutura biológica, a nossa espécie, ela vai se extinguir. Porque é natural a extinção do mundo material. Ela vai se extinguir. Em que corpos continuaremos essa evolução? É uma etapa que virá posteriormente. E hoje eles não nos falam muito. Mas certamente nós teremos essa continuidade, uma organização talvez mais sutil do que essa, ainda não sabemos. Nos animais, a gente vai obedecer uma escala evolutiva. Nós temos animais que as pesquisas têm mostrado que eles são dotados de uma capacidade, de uma sensibilidade que até então a gente não imaginava. Então você tem os cães, você tem golfinhos, chimpanzés e uma espécie de papagaio em especial que não é dos que nós temos aqui no Brasil, estão entre os animais mais, entre aspas, inteligentes que existem. E se descobre coisas sobre o sentimento desses seres que é impressionante. Então, eles estão num processo de evolução, mas eles ainda não são dotados de livre-arbítrio como nós somos. Vamos dizer que eles seguem só os instintos. Eles seguem como se fosse uma programação de vida. Porque o que eles têm são lampejos de consciência. Por isso que André Luiz definiu como pensamento fragmentário. Eles têm momentos, é como o nosso cão. Ele é capaz de passar o dia inteiro esperando a nossa chegada, sem dimensão do tempo que ele levou. 8, 10, 12 horas para que a gente chegue. Precisamos parar, né? Está acabando o tempo? Não, os pais estão... Já começa a chamar. Então, o pensamento dele está muito limitado ainda. Agora, eles são seres que estão se aproveitando muito da convivência com a gente. A domesticação, quando ela é feita de forma amorosa, de forma correta, a gente respeita a natureza animal deles, nós estamos, de alguma forma, influenciando o comportamento deles. A gente estabelece um nível de comunicação com os animais que é impressionante. A gente é capaz de entendê-los, as suas emoções, a gente passa a ser capaz de entendê-los, as suas necessidades, e eles nos entendem em muitos momentos. Porque há um entrosamento que não é só do condicionamento físico, entre uma dimensão espiritual, uma vivência ali também, de um intercâmbio que está além do nosso contato físico apenas. A gente tem que conceber que a nossa casa, ela tem uma influência espiritual muito grande, partindo da mente dos que moram ali. Então, um lar harmonioso, ele beneficia até o animal doméstico. Só que eu não vou falar mais, senão a gente empolga aqui.